A mesa já foi posta? Toalhas, copos, pratos, talheres, guardanapos? Está tudo na mesa? Ah, não. Ainda faltam os guardanapos. E as cadeiras já foram limpas? Isso sim. Já foi feito ontem. Mas os cartões da mesa ainda não foram escritos? Como é que as pessoas vão saber onde se podem sentar? Olha, sinceramente, eu acho que não precisamos desses cartões. Cada um escolhe um lugar. Não achas melhor? Nós somos apenas 10 pessoas. Está bem. Então, o que é que falta ainda? As velas já foram acesas? Vamos acendê-las antes da chegada dos convidados. Ah, pois é. Tens razão. Recebi agora uma mensagem do Afonso. Ele perdeu o convite. Como é que ele vai entrar? Eu já sabia. Ele é mesmo distraído. Mas já foi dito ao empregado para deixar entrar as pessoas que estão na lista de convidados. Por isso, ele pode entrar sem convite. Falta mais alguma coisa? As janelas já foram abertas hoje para arejar a sala? Claro, uma janela está sempre aberta. Então está tudo pronto. Exatamente, e está tudo giríssimo.